Devemos levar para casa os problemas do trabalho? Querida Julie, há pessoas que se envolvem tanto com seu trabalho que jamais conseguem interrompê-lo. Em casa estão presentes, mas espiritualmente ausentes, pois ainda estão pensando no trabalho. Elas têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, o que é muito difícil para sua família. Essa é uma das maiores ameaças do trabalho ao seu casamento. Tendo isso em mente, quando o tema para vocês for estarem juntos ou com qualquer outra pessoa, apague de sua consciência suas preocupações profissionais e se concentre na pessoa que está diante de você, nas palavras, preocupações e necessidades que ela compartilhar com você. Ouça, esteja presente para ela de verdade. Algum tempo atrás, li uma história muito emocionante sobre um homem que encontrou um modo inusitado de ser fiel a esse objetivo. Todas as noites, antes de entrar em casa, ele parava diante de um arbusto, um pouco distante da porta da frente, e fingia depositar ali um pacote invisível, contendo suas preocupações e problemas profissionais. Desse modo, ele simbolicamente deixava seus problemas de trabalho fora de casa, eu diria, nas mãos de Deus, para que eles não perturbassem a sua vida familiar, nem fossem um fardo para seus filhos pequenos. Todas as manhãs, ao sair para o trabalho, ele fingia pegar de volta o pacote e só então se permitia preocupar-se com aqueles problemas. Ao que tudo indica, naquelas noites em que deixava seus problemas fora de casa, esse homem de negócios pensava que trazê-los ao seu lar não era o tema. Como ele, você e Michael devem tentar discernir qual o tema de suas noites, se é prudente compartilhar os problemas mais importantes ou deixá-los para um momento mais apropriado. Enfatizo a palavra importantes, pois vocês devem fazer o possível para não sobrecarregar um ao outro com pequenas chateações. Às vezes, é melhor deixar suas preocupações no trabalho. Em outras, é necessário compartilhá-las com o outro para que seja mais fácil suportá-las. Como sempre, tenham discernimento para descobrir o tema, qual a disposição de Michael e qual a sua. Alguns de vocês está cansado, agitado ou desestimulado, de maneira que discutir problemas profissionais agravariam uma situação já tensa. Esse tipo de conversa estragaria as preciosas horas que vocês têm juntos. Ou, pelo contrário, deixar de conversar sobre esses assuntos os deixaria tão perturbados internamente que o dano acabaria sendo pior. Vocês terão de responder essas questões antes de cada ocasião e devem se preparar para obter respostas diferentes a cada dia. Se tiverem sensibilidade para discernir o tema oferecido a vocês no momento, acredito que não terão dificuldade para decidir quando é melhor compartilhar em casa os problemas do trabalho e quando é melhor deixá-los em um arbusto do lado de fora. Com amor, Lily.